Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde existem muitos temas para falar, obviamente já falámos aqui de alguns deles no Twitter sobre os temas do programa de hoje, mas a verdade é que existem mais temas que os meninos não conhecem, porque quem prepara sou eu, logo... acaba aqui sempre por ser uma surpresa, mas antes de mais nada, obviamente, dar as boas-vindas ao meu painel habitual. João Castro, começo por ti, que hoje trazes um convidado especial. É, hoje que tu disseste que não tinhas convidado, portanto, boa noite, Mariana, não tinhas convidado, e eu arranjei aqui um convidado que é especialista na Liga dos Campeões, que é o Dinis, e ele vai-nos traçar aqui todo o perfil do Manchester City e do adversário do Sporting, portanto, e da Juventus, portanto, os dois adversários que saíram hoje ao Sporting, que estou aqui com o Ruben Amorim à grande, é os dois sorteios em cada época, portanto, boa noite também ao Pedro, boa noite a todos, e vamos a isto, vai ser um grande programa. Vai, sim senhor, e vamos ter uma grande noite de Sporting. Pedro Varela, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Olá Mariana, boa noite João, boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que vão ouvir, acho que sim, acho que temos aqui muitos e bons assuntos para falarmos e vamos a isso. E vamos a isso, e vamos começar já por um tema que vocês não estão à espera. A verdade é que o Sporting 160 fez 5 anos e... Pedro, se calhar começo por ti. Ui! Que balanço é que tu fazes destes mesmos 5 anos do Sporting 160? Eu faço um balanço altamente positivo. Eu sei que estamos a falar de nós, mas e claro que falando de nós, mas falando daquilo que o programa nos trouxe, eu acho que é um balanço muito positivo. A verdade é que nós olhamos para os últimos 5 anos e eu no outro dia até coloquei essas estatísticas, nós, mais do que as audições, que nunca foi isso que nos fez, motivou. Que não nos movimenta ou que motiva, mas já são mais de 800 mil audições ao longo destes 5 anos. Mas mais do que isso, foi a lista de convidados absolutamente enorme, e mais do que enorme, a qualidade que aquela lista tem. E que vai desde pessoas que, por exemplo, já nos bloquearam no Twitter, até pessoas que estão completamente afastadas do que nós pensamos, até outras que pensam como nós, até pessoas que não são de suporte e que têm sido, que foram ótimos convidados. Epá, acho que desse ponto de vista... Se quando o João Castro, na altura, criou o Sporting 160, elaboramos e começamos a pensar depois, mais tarde, na versão podcast, se me dissessem que passado 5 anos iríamos ter falado com inúmeros ex-campeões do Sporting, inúmeros atletas de Sporting, treinadores, ex-treinadores, pessoas que tanto, de várias modalidades... que tanto deram ao clube e que tanto nos fizeram vibrar, epá, acho que só disso estava ganho ou estava conquistado o principal objetivo ao criar este programa. A verdade é que o programa foi criado, como o João disse, e sempre foi referido, para que segundas-feiras à noite se discutisse de uma forma diferente o futebol, principalmente o futebol Sporting. Fomos dos primeiros em Portugal a ter um podcast só dedicado a um clube, a ter uma forma diferente de discutir o futebol, e só acho que só disso acho que valeu a pena por tudo o que fomos fazendo, inclusive aquilo que já disse aqui muitas vezes, inclusive as famosas ameaças que recebemos, que se fosse hoje não tinha se calhar, lá está, é fruto também de alguma inexperiência e se calhar de alguma estupidez, mas não tínhamos seguido pelo mesmo caminho e tínhamos mantido tal e qual como deveríamos ter seguido, mas tem sido uma aventura absolutamente fantástica, e a prova foi o que eu disse aqui ainda na semana passada. Nós, quando fomos a ver com o Ajax, quando fomos ao Alvalade, e fui eu, o João e o Diogo, mas o Diogo não faz parte do Sporting 160, mas quando estávamos lá, foi a primeira vez que senti que há tanta gente que nos ouve, se calhar até mais do que aquelas que nós imaginámos em números de audições. Mas mais do que nos ouvirem é o carinho que essas pessoas têm, e portanto eu acho que isso vale muito. E era aquilo que estavas a dizer, muitas vezes vêm pessoas falar connosco, nós não sabemos o nome, não é por mal, mas claro, a forma como nos tratam e como falam connosco vale sempre a pena. João, nestes 5 anos de Sporting 160, eu não te vou perguntar qual foi o teu melhor convidado ou qual foi o teu convidado favorito, vou-te perguntar qual é o programa que aconteceu que tu não estavas à espera que acontecesse. É, grande pergunta. Cuidado sobre o que João foi o Varandas, toda a gente sabe. Claro, obviamente. O Varandas e o PMR. Pensava que ia ser vida. Esses são favoritos de todos. Esses são favoritos de todos. Epá, o programa convidado, assim... Olha, eu gostei muito... gostei muito, um épico para mim, e não estava à espera, foi o do Boronha, porque o do Boronha... Tivemos um programa indireto e outro depois, não é? Exato, nós tivemos quase até, sei lá, uma da manhã a falar com o Boronha depois do programa acabar, com histórias mirabolantes sobre o futebol português, e foi um programa fascinante, porque nós basicamente só tivemos a ouvir o Boronha a falar, a ouvir, porque pá, ele tinha histórias, e portanto contávamos com um grande programa, mas não contávamos depois do programa. Eu lembro perfeitamente que foi na minha antiga casa, eu morava ainda na Maia, o Dinis ainda nem era nascido, e lembro perfeitamente que falámos pá, aí meia hora antes do programa com o Boronha, estávamos ali a falar, eu, o Pedro e o Zé, e depois o programa durou quase 2 horas, se não me engano. E depois nós a pensar que íamos desligar, pá, já tinha toda a família a dormir e o Pedro também, e ficámos para aí mais 1 hora e meia com o Boronha a contar histórias daquelas que não se podia contar no programa. E, portanto, foi um programa avassalador. Agora, realmente, tivemos grandes programas como o Yordanov, que foi aquele grande primeiro convidado que conseguimos, e que eu tive a lata de ligar para a Bulgária. Eu peço desculpa, mas eu estou mesmo com muita alergia hoje. E depois tivemos muitos convidados em que deu muito gosto conseguir os convidados para o Sporting 160, e desde o Luís Maximiano, o João Matos, todos os jogadores, gostei muito do André Cruz, que às vezes vinha falando, o Beto obviamente teve aqui um papel muito... João, não te esqueças que vais dizer, eu lembro-me de um convidado que na altura, o que nos criticaram durante a semana, para depois na segunda-feira após o programa, darem os parabéns e por ter sido um programa espetacular, que foi com o Duarte Gomes. Mas me recordo, quando anunciamos o Duarte Gomes, o que nos disseram, opa, e na altura... Eu já falei disso com o Pedro Henriques, com o árbitro, que foi, na altura foi o primeiro programa, pá, nem na televisão, a explicar mesmo o que era o VAR. O que era o VAR, exatamente. O VAR tinha acabado, pá, o VAR tinha acabado de sair, as regras. E, portanto, e ele foi o programa mais formativo, não foi? Dos mais formativos que nós fizemos aqui. E no final, lembro das pessoas darem os parabéns e terem dito que tinha sido um... Tivemos uma semana a levar recados. E isso foi um bom exemplo de como o Sporting 160 nesse ponto. Mas também tivemos aqui, por exemplo, diferente. O Manuel Neves. Numa... O Manuel Neves foi logo o segundo programa. Foi um Benfica Sport. Um Benfica Sport, e foi espetacular. Deixa-me mandar aqui 2 abraços ao Juan Oliveira, que é um portista, que é meu amigo e acompanha-nos muito. Portanto, um abraço para ele. E aqui um amigo meu também, que é o Diogo, que também já foi convidado do Sporting 160 em 2017, estava ele a dizer, e que agora tem estado mais afastado no Twitter, mas está sempre aqui. Portanto, um abraço para os dois. Mas realmente tivemos programas fascinantes, com grandes jogadores, realmente o Marco Aurélio, o Jardel também foi um programa épico, como devem calcular, não é? O próprio Bruno Carvalho foi também um programa com... Ainda é o programa mais ouvido, não é? Hoje, e portanto, foram grandes programas, Mariana, nem sei, e às vezes isso é convidados que não sejam tão famosos, mas a verdade é que foram todos grandes programas. Sem dúvida. E foram 5 anos incríveis e vão vir mais 25, e nós sempre a repetir as mesmas coisas. Nós somos assim, nós gostamos de repetir as mesmas coisas, que é para as pessoas terem a certeza que nós não nos contradizemos. Daqui a 25 anos, quando estivermos a fazer, portanto, os 30 anos, nessa altura já estamos a falar com o João Castro, o dono da Rádio Observador, que é completamente diferente. E já agora podemos adiantar que o próximo convidado será o Miguel Garcia. Exatamente, já só os patrões é que sabiam, portanto, o próximo convidado é o Miguel Garcia, o herói de Alkmaar. Portanto, vamos ficar aqui com um programa incrível, a verdade é essa. Porque eu acho que toda a gente na altura vão ter que escrever aí no chat onde estavam na altura do gol de Miguel Garcia. O que a pessoa chorou com o gol de Miguel Garcia. Enfim, bem, prosseguindo, vamos aproveitar obviamente para agradecer, e tu, Pedro, já falaste, aos patronos do Sporting 160. Quem quiser apoiar este projeto já sabe, patreon.com/Sporting160, e aproveitar também aqui para agradecer a Betano a ajuda e o auxílio em nos poder ajudar a oferecer bilhetes para os jogos em casa do Sporting. E vamos então aqui ao tema do dia, meninos. Vocês já falaram disto no Patreon, obviamente não me quero repetir muito, mas primeiro tema, poderia ter sido pior, certo, Pedro? A questão do poder ter sido pior, eu não sei se podia ter sido pior, mas curiosamente ainda hoje tarde, quando fizemos o áudio para o Patreon, eu falava isso com o João, Bem, eu e o João também tem mais ou menos esse tipo de postura. Eu esta coisa de nós queremos sempre os clubes mais fracos, e eu para mim isso não... Eu não concebo que um clube queira ser grande só pode querer jogar com os clubes grandes, só se é grande claro. Jogando com os grandes. E há uma coisa que é certa, né? Para se ganhar uma Liga dos Campeões, e isso é que é pensar em grandes, só é possível se ganhar aos grandes. Talvez a última vez que uma Liga dos Campeões teve uma conjugação de adversários hipoteticamente possíveis para quem conquistasse a Liga dos Campeões, só talvez a do Porto, em 2004, não é? Em que teve ali Mónaco, os Desportivos da Corunha e coisas, e lá, sem tirar o mérito ao Porto, obviamente, mas é quase impossível hoje em dia, os campeões são quase sempre os mesmos nos últimos anos, portanto, esta coisa de agora, de querer mais pequenos, epá, não, quer dizer, se me dissessem, ah, pá, querias o Lille para passar, ok, está bem, o Lille era giro para poder eventualmente passar mais uma eliminatória e ir aos quartos de final. Epá, mas a verdade é que se nós queremos, falamos aqui já várias vezes da capacidade do Sporting de ter competitividade nestas competições. Exato, experiência também. Estamos a falar de uma competição, como alguém hoje brincou e muito bem. Pá, quer dizer, hoje houve mais sorteios dos oitavos de final do que aqueles que o Sporting teve presente. Quer dizer, na realidade houve dois e o Sporting teve presente duas vezes. Mas percebem a piada, não era bem mais, era pelo menos o mesmo, mas é uma piada que acabam de fazer, porque mostra realmente aquilo que o Sporting tem estado praticamente pouco inexistente, né, em termos de presenças, principalmente em fases como oitavos da Liga dos Campeões, e portanto nós o que queremos é estar presente entre os grandes, e era aquilo que ainda hoje de tarde dizíamos, quer dizer, sou muito bem estar num grupo do Ajax e do Dortmund, e temos eliminado um deles, e que neste caso foi o Dortmund, pá, mesmo que com o Ajax tenha dado aquele somatório de 9-2 no total, mas a verdade é que nós à quinta jornada estávamos qualificados, e fomos o primeiro clube português a qualificarmos, depois temos duas derrotas seguidas, e qualificamos e estamos na fase. Isso para mim é que acaba por ser o mais importante. Agora, objetivamente, o sorteio da manhã era um bocadinho melhor do que o sorteio da tarde. O João explicou muitíssimo bem tudo no Patreon, e a verdade é que são duas equipas completamente diferentes, em momentos de forma completamente diferentes. Uma, neste momento, lidera a Liga Inglesa, a par do Liverpool, nos últimos 5 jogos do campeonato, tem 5 vitórias. São equipas, é uma equipa com uma posse de bola tremenda, e que, enfim, vamos ter que, como o João dizia, e muito bem, de estar, ter que nos adaptar à forma como eles vão jogar, e não quero estar aqui a roubar as palavras, que certamente o João também irá explicar melhor, mas a verdade é que é o que é, foi o que nos calhou. Há 10 anos, é evidente que as equipas deve não... Deve buscar um Xandão outra vez. Não eram iguais, mas já eram diferentes valores, e ainda hoje tarde saiu esses números. É quase o encontro entre a mais... valiosa em termos de plantel contra a menos valiosa. Nós só não somos a menos valiosa porque o Salzburgo está atrás de nós. E, portanto, é um autêntico confronto entre o David e Golias. Mas o David e Golias existe porque aconteceu um David, porque há um Golias e porque muitas vezes para haver... há sempre exceções à regra. Pá, pode ser que seja outra vez a exceção à regra. Para mim, ter calhado o City já aconteceu uma coisa para mim absolutamente espantosa. É que o Xandão já foi trend do Twitter. E só isso já valeu a pena ter calhado o City e relembrar essa noite mítica que eu tive a felicidade de poder lá estar, atrás dessa baliza, ver o golo. Lembro perfeitamente de tudo. Estava lá, trabalhava na altura em Lisboa. Lembro perfeitamente de estar ali atrás daquela baliza, numa bancada que na altura ainda não era assobiada por alguns adeptos. Vou deixar isto para as notas finais. É só por isso que eu estou a dizer isto. Nas minhas notas finais vai ser sobre isso. Não te esqueças. Que tenho apreciado e gostava de dizer duas ou três coisas. Mas cá estaremos. Falta muito tempo. Acho que o que interessa agora é ganhar ao Penafiel e depois ganhar ao Gil Vicente. Mas temos muito tempo, obviamente, para falar dessa partida. E para... não somos favoritos. Diria mesmo que em termos percentuais, provavelmente é para 80-20, para não ser 90-10. Mas é o que é. Há 20%. Desde que haja mais do que zero, nem que seja 1%. Quer dizer que há uma possibilidade de podermos passar. E se passássemos, era menos um tubarão que tínhamos que abater no caminho até à final em São Petersburgo, sim. Onde aí sim iremos defrontar, provavelmente, o Manchester United de Ronaldo, e que vai ser bonito vê-lo festejar e ver a Dolores com a taça e o filho triste olhar para ela. Acontece. Que seja. A verdade é que, João, no meio de 7 equipas, só vou, acho que não estou a falhar nas contas, calharam duas que, se por um lado, e se tivéssemos ficado pelo primeiro sorteio, ia-nos calhar aqui uma Juventus que está, assim, digamos, muito sinceramente, um bocadinho fora de forma para a Juventus que toda a gente conhecia, mas a verdade é que o City e Pep Guardiola têm aqui um estilo de jogo muito próprio. Uma das perguntas que surgiu ao longo do dia de hoje, João, foi sobre Pedro Porro. Pedro Porro, que é um jogador do Manchester City, emprestado ao Sporting. O Sporting já se fala aqui que poderá comprar Porro ou não, mas não comprando, pode Porro jogar? Pode jogar, não há nenhuma cláusula que impeça o Porro de jogar. Aqui algumas notas. Em primeiro lugar, acho que foi um sorteio muito bom para o Manchester City, não é? Calhar uma equipa como o Sporting, obviamente, que tem 9 vitórias seguidas no campeonato, é a segunda defesa menos batida da Europa, tem um grande treinador, tem uma equipa muito unida. Acho que para o City, se calhar, até o sorteio pode ser mau. Isto porque eu acho que o Sporting, já disse aqui, o Sporting quando joga é com estas equipas em que dominam o jogo e o Sporting sai em transição, o Sporting pode causar muitos danos. Isto porque seríamos muito bem, sentimos muito confortáveis sem bola, mas obviamente o Manchester City é das melhores equipas em termos de posse de bola em ataque posicional. Mas fora isso, eu acho que o Sporting tem sempre aqui uma janela aberta. Isto porquê? Eu vi realmente muitos comentários e depois do nosso Patreon e fico espantado com alguns sportinguistas, porque o que nós queremos mesmo é jogar contra estas equipas, não é? O Sporting tem que ser, e aliás o lema do Sporting e um dos lemas do Sporting é ser maiores, tão grandes como os maiores da Europa, não é? E para ser tão grandes como os maiores da Europa temos que jogar contra eles, não é jogar na Liga Europa contra os Fenerbahçes desta vida, os Neuchâtel Xamax, Saints Primor para todos os clubes. Mas nós queremos é estar a jogar contra os melhores da Europa. E neste momento estamos nos 16 melhores da Europa. As pessoas têm que perceber que o Sporting está nos 16 melhores da Europa. E é isto que nós queremos, é todos os anos participar na Liga dos Campeões, se possível passar, e estar nos 16 melhores da Europa. E portanto, para estar nos 16 melhores da Europa, temos que jogar contra um dos 16 melhores da Europa. Neste caso, calhou o Manchester City, vamos tirar os Juventus da equação, porque realmente foi uma vergonha aquilo que a UEFA faz, tantos milhões, e não conseguiram pôr as bolas nos Tupperwares certos. Se quiserem ajuda a minha sogra a organizar os Tupperwares, podem pedir. Mas a verdade é que não o conseguiram. E o Sporting calhou contra o Manchester City, e historicamente é um adversário que já fomos muito felizes. O Pedro já contou aqui, obviamente, o calcanhar de Xandão e mesmo a exibição que fizemos em Manchester, principalmente na primeira parte. Mas a verdade é que eu acho que o Sporting, neste momento, sabe perfeitamente qual é o seu papel. Portanto, não é favorito, vai jogar com as linhas mais fechadas. Manchester City vai ter muita posse de bola. Os adeptos do Sporting têm que ter paciência, porque, obviamente, Manchester City vai ter muita posse de bola, sabe muito bem o que fazer com a bola. Cabe-nos a nós, no nosso 3-4-3, saber fechar os caminhos para a baliza e depois sair em transição. E acho que aí o Sporting tem uma palavra a dizer. Se o primeiro jogo correr bem e numa noite perfeita, foi isso que eu disse no Patreon, e uma noite menos boa do Manchester City, pode haver um resultado que deixa a eliminatória em aberto e depois em Manchester, obviamente sendo mais difícil, mas a verdade também a pressão cai muito para, nesse caso, caía muito para os ingleses, e o Sporting bem fechado e a sair em contra-ataque podia realmente ferir o Manchester City. Porque nós estamos a falar aqui de uma coisa, que o Sporting dá-se muito bem a jogar assim. E vão dizer, mas não se deu bem com o Ajax. O Ajax é um futebol um bocadinho diferente do City, e quanto ao Ajax nós não tivemos todos os jogadores, agora no último jogo, no primeiro jogo foi o que aconteceu, não tivemos coates, portanto é muito diferente. E eu acho que até o Guardiola, ao observar o Sporting, vai sentir que pode ter alguns problemas. Ele teve com o Crystal Palace, que defendeu muito bem, ele teve com o Chelsea em 3-4-3 problemas, o Manchester City. Obviamente que nós temos que ter poucos erros individuais, tem que ser uma noite quase perfeita, como eu disse, poucos erros individuais, poucos erros coletivos, e temos que saber aproveitar quando nós tivermos as nossas oportunidades. Não vão ser muitas, mas temos que ser eficientes. E, portanto, aqui o meu apelo ao Pedro Gonçalves, aquele gol que nos deve neste último fim de semana, que guarda então para Manchester, esse golinho que estava quase feito. E, portanto, pode aqui fazer mais no entretanto, deixa-me só deixar a nota. Pode, mas pode guardar aquele que desperdiçou para guardar para Manchester. Agora, o Sporting e os adeptos do Sporting têm que se habituar a isto, é jogar com estes clubes grandes, seja Juventus. Eu prefiro jogar com o Manchester City do que jogar com o Lille, por exemplo. Certo. Eu prefiro ter já um grande jogo do que jogar com o Lille. E aqui deixo uma pergunta aberta para todos. E se corre bem? Se corre bem, somos campeões, porque o Amorim é que sabe. Não, e se corre bem, podemos eliminar o City. Portanto, deixar tudo em aberto, as pessoas não terem medo. Já passou esse tempo do medo, agora é tempo de desfrutar e termos estes grandes jogos. Portanto, desfrutar em Alvalade e depois vemos se iremos conseguir lutar pela classificação em Manchester. Eu acho que sim e, portanto, prevejo dois grandes jogos para o Sporting. E em fevereiro e março cá estaremos para falar um bocadinho e novamente sobre estes jogos, porque muita coisa pode mudar até lá. Mas a verdade é que grandes jogos, precisamente jogos de campeões, se avizinham. E vamos aqui falar precisamente sobre o jogo com o Boa Vista. Pedro Varela, 2-0, foi quem olha para o resultado vê um resultado limpo, digamos assim. Mas, e apesar de ter sido limpo, Petit continua a brindar-nos, se assim posso dizer, com o típico antijogo. Sim, mas isso eu sinceramente não, é daquelas coisas que nunca me preocupa muito, ficar às equipas ditas maiores ou que têm outros argumentos, procurar dar a volta a isso. Claro que nós podemos sempre olhar de um ponto de vista mais genérico, é evidente que, a bem da competitividade e do futebol que se pratica cá, era melhor que fosse outro tipo de que houvesse outro tipo de posicionamento das equipas, mas sinceramente também não estaria à espera que o Petit, no seu primeiro jogo, agora que regressou ao Bessa, fizesse algo muito diferente. De qualquer forma, há aqui uma coisa que não tem nada a ver com outros tempos, contra outras equipas de Petit que normalmente nos roubam pontos. É que o Sporting não é esse Sporting, não é um Sporting que normalmente... Este Sporting não... Apesar de nós termos chegado ao intervalo empatado, 0-0, exatamente, porque marcamos o golo, mas foi anulado, é daqueles Sportings que se percebe perfeitamente que muito rapidamente, e acabou por acontecer na segunda parte, iríamos chegar ao golo, iríamos vencer. Não vi ali ninguém preocupado com uma eventualidade de não conseguirmos os três pontos. É um Sporting que não tem dado hipótese, é um Sporting que está num momento que nunca aconteceu na história do clube. Ainda hoje tarde vi uma estatística que temos nos últimos 48 jogos da Liga Portuguesa, temos uma derrota e foi na Luz, já com o título conquistado. Nunca tal aconteceu na história do Sporting na Liga Portuguesa, nunca aconteceu na nossa... E, portanto, nós estamos a passar, é aquilo que nós estamos fartos de dizer aqui, quer dizer, nós temos que desfrutar do que se está a passar, porque é uma coisa absolutamente inédita e há uma segurança. Acho que a prova evidente foi a forma como vencemos na Luz. Se nós, aquelas coisas, é pá, olha que daqui a 3 semanas vais jogar à Luz e vais ganhar 3-1 sem Coates e Palhinha. Mas assim, não logo na Luz, o quê? Mas tu estás aí completamente bêbado. E depois, não só acontece isso, como a seguir, que nós pensamos sempre, só interessa esta vitória em Luz, se nós também logo a seguir capitalizarmos e ganharmos o jogo logo a seguir. E pumba, e ganhamos o jogo a seguir, infelizmente... É uma mudança de mentalidade, Pedro? Eu acho que sim, acho que neste momento há uma mudança que tem sido trabalhada, fruto obviamente do Ruben Amorim, da capacidade de comunicação, não só, mas a comunicação não vende tudo, a comunicação não chega, bonita caneca, o João tem uma caneca da Champions League do Futebol Clube Porto, que é azul e branco, é só para chatear, mas a verdade é que e é as cores da Champions League, ainda possível, não chegaria obviamente só a comunicação e tudo ser bem feito. Isto, o que ajuda, obviamente, e o que acaba por cimentar isso são as vitórias, e é tudo aquilo. Nós ainda há pouco tempo falamos disso aqui e damos esse exemplo muito importante e concreto. Pá, nós desde que mudamos para o novo estádio tínhamos uma dificuldade em construir uma capacidade sustentável de vitórias e de não dar hipótese de equipas chegarem lá e parecer que nem tinham medo de jogar contra o Sporting no nosso terreno. Epá, e hoje em dia é completamente diferente. Nós há quanto tempo não perdemos em Alvalade, há quanto tempo não, nem um empate, há quanto tempo nós olhamos e dizemos assim, porra, isto não é o Sporting que eu estou habituado a ver mesmo nos últimos anos, nem mesmo quando fui campeão. E outra coisa que analisámos ainda há pouco tempo no pós-jogo, foi no pós-jogo desta última jornada contra o Boa Vista, o Sporting, o ano passado, por esta altura, tinha o dobro dos golos sofridos do que tem neste momento. Epá, se já o ano passado era uma capacidade incrível de defesa, marcarem-nos um golo era difícil, este ano virá que jornada 14, 50%. E o Adan é o guarda-redes do mês, só com um golo sofrido. Deixar só essa nota também. E o Adan é um dos grandes responsáveis, não só, mas também um dos grandes responsáveis. Claro. Mas a verdade é que tu de um momento para o outro, tens aqui uma série de pequenos fatores, a capacidade de vencer, não fazer muitos golos. Mesmo assim, um bocadinho mais golos do que o ano passado, também já falamos disso. O ano passado tivemos ali vários momentos que era sempre um zero, era uma dificuldade ganhar mais com zero. Epá, tem sido, desse ponto de vista, eu não conheço nenhum sportingista que não vá neste momento completamente, pelo menos, a pensar que esta equipa vai fazer tudo o que está ao seu alcance para ganhar. E aquilo que aconteceu no sábado é exatamente isso. Nós entramos, fizemos o suficiente para chegar ao intervalo a ganhar, tivemos um golo anulado por 33 centímetros, como também tivemos um golo validado por 1 centímetro. Por 30 se dá, por 30 se perde. Ou por 1 ou por 1 centímetro também dá, é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Mas a verdade é que o Sporting depois entra, marca, tu não tens aquela coisa de ai, se eles marcam um golo isto pode... Epá, até a entrada inicial do Boa Vista fosse noutros tempos, tinham marcado logo naquela primeira defesa do Adam, sim. E tínhamos que ir atrás do prejuízo. É, não sei até quando é que isto vai durar, não sei se isto vai, não estamos habituados, não sei se isto vai durar sempre. Eu gostava que durasse sempre, ficava todo contente que fosse assim sinal. Até ao final da minha vida, mas de qualquer forma há aqui obviamente um paradigma completamente diferente que mudou, e isso obviamente é fruto do trabalho fantástico do Ruben Amorim. Não é o melhor treinador do mundo, mas não é também o pior do mundo. É um treinador que tem revolucionado, que tem sabido trabalhar com a equipa que tem, e há uma coisa absolutamente fundamental: anos e anos a pedirmos uma estratégia coerente de formação no Sporting que permitisse colocar os jogadores na primeira equipa. Fruto de questões financeiras também, e dessa necessidade, isso tem acontecido. E a verdade é que nós temos colocado os jogadores, e hoje duvido que não haja... Qualquer jogador da academia hoje olha e diz assim, epá, eu posso ter uma oportunidade, porque o Nazinho teve, o Ezugo teve, o Tiago Tomás teve, o Palhinha teve, o, não sei, o Jovane teve, ou não sei quem teve. E portanto, e isso para mim, esse é o pináculo da formação. Não é ganhar títulos nos júniores, nos juvenis, nos iniciados. Isso é giro, é porreiro para os miúdos festejarem, que eles também gostam. Mas o pináculo é, eu pude lá estar. Eu estive ali, eu tenho ali. Que é isso que nós somos referenciados também lá fora. E nós éramos referenciados lá fora, mas era sempre o Figo, é o Ronaldo, e não. E era a melhor academia, mas parecia que era difícil. Ainda agora hoje acabei de ler o livro de Schmeichel, e até a própria academia também é referida, além de, entre outros, um sem número de situações. Vou-te pedir para deixares isso para as notas finais. Bem, sim, não vou falar disso. Mas esse para mim é o ponto fundamental. Ganhamos e não sofremos, e não houve dúvidas absolutamente nenhuma da nossa capacidade para continuar na luta pelo bicampeonato. E só para terminar, provavelmente, do que eu me lembro, é a primeira vez que eu sinto que há aqui uma possibilidade de lutarmos pelo bicampeonato e podemos conseguir esse objetivo. E olha que não é uma coisa fácil. O Sporting, como vocês sabem, tem um bicampeonato de 1950, troca ao passo, no tempo em que um gajo para ir a Lisboa ver os jogos de Sporting ia de cavalo, e hoje em dia tem a possibilidade, quase de cavalo, não era bem de cavalo, era de charro. Com dois cavalos. Olha, com dois cavalos já não era mal. Mas por hoje, exemplo, se calhar, temos mesmo a possibilidade de pensar, não sei se vamos conseguir, mas temos essa possibilidade de pensar que podemos lutar pelo bicampeonato. Em boa verdade, só depende de nós. Olhando para as coisas sim, agora, sim, só depende continua. De nós. Exatamente. Portanto, é isso mesmo que temos que continuar a trabalhar. João, um dos temas da semana, e se calhar dos últimos tempos, é a crescente importância que a Sarabia tem tido na resolução dos jogos e no estilo de jogo da Mourinho, mas sobre isso já falámos várias vezes. Sarabia começou a marcar e agora ganhou-lhe o gosto. Achas que isto é assim? Vamos pensar prático. O Sarabia está emprestado e vai regressar depois à equipa mãe, digamos assim. Não achas que é assim? Não é ficarmos reféns de Sarabia, não é nesse sentido que eu estou a dizer. Mas esta crescente importância deve ser aproveitada até ao fim, ou também achas que pode ser importante já treinarmos aqui alguém para salvaguardar a possível e quase certa saída de Sarabia no final da temporada? Não, nós não temos qualquer hipótese de ficar com o Sarabia pelo ordenado dele. Portanto, a não ser que o Paris Saint-Germain para o ano esteja interessado em levar o Palhinha ou o Pedro Gonçalves e emprestar outra vez o Sarabia e pagar partes ordenados ou quase todos. O Sarabia realmente tem crescido. Reparem, os últimos 3 golos de Sarabia no campeonato foi nos últimos 3 jogos. Portanto, temos o Tondela, Luz e agora Alvalade contra o Boa Vista. O Sarabia tem, se eu não me engano, no campeonato 10 jogos, 3 golos e 4 assistências. Portanto, é um dado muito importante e tem sido um dos jogadores mais fundamentais do Sporting. Ao contrário do que muita gente dizia, não é um flop, pelo contrário. Para mim é um dos jogadores que vai ser mais decisivo no campeonato, pode ser mesmo decisivo no bicampeonato, a ver, vamos, e confirmo como o Pedro disse, nós raramente somos campeões, mas muito mais raramente conseguimos lutar pelo bicampeonato, e estamos a fazer, e já estamos 13 de dezembro, somos líderes, exato, com o Porto, já jogamos com o Porto, já jogamos com o Benfica, já jogamos com o Braga, não se esqueçam disso, e fomos à Luz e fomos a Braga. E depois temos aqui a questão de preparar alguém para o lugar de Sarabia. Isto é uma consequência do futebol, nós não temos hipótese aqui, porque o negócio do Sarabia também apareceu face ao negócio Nuno Mendes, portanto é tudo, o negócio de futebol é tudo muito rápido e tudo muito, acontece tudo muito rápido e inesperadamente, e portanto, da mesma forma que aconteceu o Bruno Fernandes, ninguém pensaria que nós íamos ter um Pedro Gonçalves com um peso similar em termos de golos na equipa, e portanto, e o temos. Portanto, eu acho que mais que importante, se calhar, com o próprio jogador, é o próprio ambiente do plantel, é a própria competência da equipa de staff, do Sporting, do scouting, tudo que é feito. E portanto, como o Pedro dizia bem, quando se junta a fome com a vontade de comer, portanto, a qualidade aqui do plantel, dos resultados, tudo a contribuir para uma estratégia que passa também por lançar jovens. Obviamente pode haver um ou outro jovem que são lançados. Ninguém diria no início da época que o Nazinho ia ser titular e já tinha um jogo na Champions. O que é que aconteceu? O Vinagre não conseguiu, obviamente, mostrar a sua categoria, a sua qualidade de forma consistente, e é um jogador emprestado. E o que o Sporting acaba de fazer é aproveitar também esse facto de lesão do Vinagre, a má adaptação ou não conseguir depois manter a mesma bitola exibicional, e depois com algumas situações, obviamente, que acontecem, também com o Covid, isto é tudo muito, lá está, muito seletivo e muda tudo muito de repente, é verdade que o Nazinho acaba por ter oportunidades, portanto ninguém pensaria, e no ano passado também toda a gente pensaria que o Quaresma seria a grande central do Sporting ao início da época, e acabou a ser o Gonçalo Inácio, e portanto tudo muda um bocadinho. Agora o Sporting, como o Pedro disse, o Ruben Amorim nunca perdeu em Alvalade, o Sporting já vai com 9 vitórias consecutivas, temos mais 2 pontos do que tínhamos nesta data do campeonato do ano passado, portanto recuperamos 2 pontos do que tínhamos no ano passado, e infelizmente tivemos aquele empate contra o Porto com grandes oportunidades, e tivemos aquele desaire em Famalicão, que toda a gente sabe, que toda a gente bate no Famalicão, só o Sporting é que não consegue ganhar ao Famalicão, que é uma coisa quase histórica. É uma lapata. É uma lapata, e portanto, obviamente que o Sporting melhorou como? O Pedro falou muito bem. O Adam tem ajudado muito, mas a consistência defensiva do Sporting parte muito pelo trabalho feito do Ruben Amorim ao longo deste tempo. O tempo vai passando e, obviamente, a consistência fica maior. Temos que dar, muita gente dizia, mas porquê é que pagámos tanto para o Ugarte? E agora já ninguém se lembra do Palhinha, porque o Ugarte cumpriu muito bem nos 3 jogos que jogou, portanto tem mais um jogador lançado, mais um jogador que está a ser valorizado em um internacional sul-americano, as pessoas esquecem-se disso quando analisam às vezes os jogadores, tem que ter qualidade, senão não jogava na seleção do Uruguai. E depois o Sporting, obviamente, tem crescido como equipa, o ambiente é excelente, e portanto o Sporting vai assim criando bases para que apareçam, porque é muito mais fácil lançar um jovem, aquilo que estavas numa perguntar, quando certo. A equipa está com êxito, está que a equipa está sustentável num projeto e sustentável num caminho. É muito mais difícil é quando tínhamos treinadores que era, pronto, os 89 treinadores que já tivemos aqui ao longo da história do Sporting, muitos deles com alguma qualidade duvidosa, e depois é muito mais difícil lançar um jovem nessa altura. Só para responder ali, acho que foi ao alma de bancada, não foi? Acho que sim, o Ruben Amorim mudou aqui um bocadinho de discurso. Era a pergunta, não mudou muito. Era a pergunta que a gente ia buscar, sim. Eu acho que o Ruben Amorim já começou a perceber, e obviamente pelas sondagens que teve, embora ele diga que realmente o empresário não quer nada falar com o empresário, mas obviamente soube do interesse de um clube. E obviamente quando começas a saber interesse de vários clubes, começas, não fechas tanto a porta, embora o Ruben Amorim diga que quer continuar, e isto é, lá está. Agora pode haver interesse, e no final da época pode não haver interesse em nenhum clube, e o Ruben Amorim continuar. Mas claro que o Ruben Amorim, à medida que vai sentindo o interesse, é como todos nós, se tivermos 4 propostas de trabalho, todas elas significam significativas, ficámos um bocadinho a pensar se para o ano continuaremos cá ou não. Neste caso, o Ruben Amorim gosta muito do Sporting e quer, eu acho que o Ruben Amorim é uma pessoa muito inteligente e percebeu que às vezes não basta só uma época, e muita gente, os clubes estrangeiros é muito à base da consistência dos treinadores, é verem que ano após ano há um projeto e há uma solidificação de treinador, e obviamente o Ruben Amorim aproveitou muito bem, sabia que era a Champions e tinha que provar na Champions, isto tinha passado aos oitavos final, é um excelente cartão de visita, claro. E é isso que vai acabar aqui por chamar mais gente, e eu espero que eles não vejam. Tipo, tapem todos os olhos durante os jogos de Sporting, é para a gente fazer o nosso trabalho, o Amorim fazer o dele, ele continuar feliz, continuamos todos bem e claro. Pronto, acabou. Oh Mariana, só boa vista, para quem não ouviu o Patreon, o Pedro já resumiu bem o jogo, acho que o Sporting, lá está, é muito confiante, e eu estou na Rádio Observador depois a comentar os jogos de Sporting, muito confiante, normalmente as equipas entram todas com muito gás em Alvalade, eu acho que o Sporting, eu disse isso no Patreon, não foi Pedro, tem uma velocidade acima de 90% das equipas em Portugal, sim, em termos de intensidade e de velocidade, e obviamente enquanto as equipas têm fogo e vão pressionando o Sporting, vão tapando os caminhos, têm mais velocidade, têm mais resistência e vão tapando os caminhos, vão fazendo dobras, à medida que o tempo vai passando, e normalmente, se vocês pensarem bem, se o Sporting não marcar logo ali cedo por alguma jogada, as equipas até parece que estão ali a conseguir lutar com o Sporting, e a partir dos 20, 25 minutos, o Sporting toma conta do jogo, e normalmente ou marca, ou realmente cria que seja perigo, foi o que aconteceu. Na segunda parte, acho que foi decisiva a opção do Ruben Amorim, em meter o Pedro Gonçalves a meio, a 9,5, tirou a referência aos centrais de Boa Vista, estavam a contar e estavam sempre a marcar ali o avançado junto a eles, o Pote recuou e ao recuar recebeu a bola entre linhas e conseguiu dois belos passos, um para o Nuno Santos e o segundo golo para o Sarabia, e depois a partir daí foi aquilo que se viu, a categoria do Nuno Santos a cruzar, a finalização do Sarabia e depois o contrário, portanto acho que foi um Sporting muito, muito forte para um Boa Vista que realmente só teve uma oportunidade de golo e o Adam é um guarda-redes de equipa grande, porque quando é preciso está lá, mas é um Sporting muito confiante e isso notou-se. E esta mudança de chip, quer de Liga dos Campeões, quer estar habituado a jogar em transição duas vezes seguidas, que foi na Luz e no Ajax, e depois mudar para ataque posicional, obviamente os jogadores custam um bocadinho mudar, mas depois quando o jogo vai decorrendo, começam outra vez a entrar no ritmo, e depois os adversários vêm-se com muitas grandes dificuldades. E é isso que faz a diferença. A verdade é que temos jogadores que se adaptam a todas as posições. Falando aqui em adaptação, o Sporting vai amanhã a Penafiel para uma competição que, Pedro, apesar de ser das competições mais... Opa, eu nunca dizia mais fracas, mas é talvez aquela que... Que obviamente queremos sempre ganhar, não é? Mas é sempre aquela que não nos preocupa tanto, digamos assim. Tu vais a Penafiel, certo, Pedro? Mas estás à espera aqui de alguma mudança no nosso titular, até porque Gaio está com Covid. Deixa só responder aqui, estavam a perguntar se é preciso teste. Não é preciso teste, nem amanhã, exato, nem contra o Barcelos. Contra exatamente. O Barcelos. Em Barcelos contra o Gil Vicente. Primeiro porque são dois os estádios. O de Penafiel, a lotação também é 5.129, mas de qualquer forma reduziu para 5.000. E o exato. Estádio de Barcelos, apesar de ser 12.000, o Gil Vicente reduziu também para 5.000. Portanto, estes dois estádios vão ter lotação de 5.000. É evidente que amanhã vai haver muitos lugares, diria, porque ninguém vai ver a Taça da Liga às 8:15 um dia da semana. No sábado, é evidente que vai estar muito mais gente, nomeadamente, estamos só a falar de só 5.000. Não é preciso testes em nenhum caso, apenas certificado de vacinação ou de recuperação ou teste PCR ou teste antigênio. Agora, sim, eu falei no outro dia, estávamos a falar isso, eu e o Castro, e nós referimos isto muitas vezes que falamos porque falamos no Patreon do Sporting 160, claro que as pessoas só ouve quem contribui, mas temos que o referir, porque às vezes há pessoas que ouvem os dois programas e só para que não haja dúvidas, mas a verdade é que faz todo sentido que altere. É evidente que o Sporting, o Ruben Amorim já disse hoje que vai a Penafiel, para vencer, porque quer conquistar a Taça da Liga. Não, claro. É óbvio que nesta altura nem outra coisa se poderia esperar, a partir do momento em que tu estás a apenas um empate para te qualificares, não fazia sentido pensar outra coisa. E, portanto, mas é óbvio que o jogo mais importante é sábado e claramente vai fazer algumas alterações. Vai fazer alterações, não digo que vai fazer muitas alterações, fará as alterações suficientes para dar descanso a alguns jogadores e para ser competitivo o suficiente para termos equipa para vencer o Penafiel. E isso, para mim, parece-me claro. O Sporting irá jogar, obviamente, para a vitória. Não, nem se pode pensar em algum momento que o Sporting vai para o empate, para jogar para o empate, para se qualificar. Eu só tenho pena e continuo a batalhar nisto. Isto é uma competição que não faz sentido nenhum. É uma competição que está feita para que estejam presentes sempre pelo menos os quatro grandes que têm sido nos últimos anos. Se não forem os quatro grandes, pelo menos os três grandes. Porto, Sporting, Benfica e Braga. Curiosamente, amanhã poderia acontecer isso. Pode acontecer, e ainda pode acontecer, é que nenhum deles podia ir. Imagina, se o Sporting perdesse, não se qualificava. O Benfica, se não conseguir ganhar, acho que é por mais 2-0, não se qualifica. O Porto já foi eliminado e o Braga vai jogar com o Abista, e se perdesse também não ia. Não vou dizer que é isso que eu quero, mas gostaria, claro, que fosse só o Sporting e os outros não. Era para ver se isto mudava de uma vez por todas a Taça da Liga. Este formato da Taça da Liga não faz sentido absolutamente nenhum. Está feito para estarem presentes numa Final Four, que, como disse ainda há pouco tempo, a diretora executiva, que era um caso de sucesso, e que eu até na brincadeira, num outro podcast que faço parte, até chamei à Taça da Liga, que era uma espécie de arroz do hospital, que é toda a gente tem que comer porque é obrigatório, mas aquilo não sabe nada, aquilo é absolutamente horroroso. Mas é o que a Taça da Liga é que aquilo não tem interesse absolutamente nenhum pela forma como está. Podia ser uma competição interessante que gerisse, que desse para testar jovens, ou que eventualmente tivesse uma vaga aberta para uma Conference League ou uma coisa qualquer, para ter um atrativo. Não, está feita para os quatro grandes ir lá estar e para estarem ali três dias, que normalmente, três dias não, três anos, porque aquilo normalmente é três anos por cidade, agora foi Braga. Este ano acho que é Leiria, não é? Este ano Leiria, é Leiria, sim. É? Leiria. E é na prática, na prática é para fazer ali mais umas brincadeiras, mas aquilo não tem interesse nenhum. Mas pronto, sendo assim, amanhã estamos lá, eu felizmente vou ter essa possibilidade de estar presente, e também só vou estar porque não é preciso fazer teste e porque vai estar pouca gente, e portanto estarei à vontade. Eu nestas coisas também não gosto de facilitar muito. E apelo a todos que vão, que não se esqueçam de usar a máscara e que levem lá os certificados e tudo aquilo que é necessário, e que tenham os cuidados necessários pelo período que estamos a passar, e espero, obviamente, uma vitória. Havia duas coisas que eu gostava que acontecesse: era uma vitória, e obviamente consegui falar com o Bruno César para convidá-lo para vir ao Sporting 160, porque era um dos grandes convidados que eu gostava de ter aqui no Sporting 160, ou isso, ou pelo menos ir almoçar com ele um dia, ao jantar, e sendo possível, irmos almoçar, e olha, gravávamos o programa nessa altura. É a missão que levas para o jogo da manhã, Pedro Varela. É a missão que tens. João Castro, uma das surpresas destes últimos jogos, quer dizer, não é bem uma surpresa, mas foi um jogador que se destacou principalmente no jogo com o Ajax, o Tabata. Achas que a Amorim vai optar por lhe dar a titularidade amanhã? E também pergunto-te diretamente, o Esteves pode vir a ser titular novamente? Sim, eu acho que o Tabata vai ser titular na frente de ataque do Sporting, na mesma circunstância que foi, até porque o Paulinho não está disponível, penso que ainda não está, e portanto será o Tabata, quanto a mim, a titular, e o Gonçalo Esteves, face à lesão do Gaio, muito provavelmente também será titular amanhã para Fiel. Infelizmente não posso ir, porque pensava que era preciso teste, e depois tenho uma reunião ao final da tarde, e depois comprometi-me com a Rádio Observador, porque pensava que era preciso teste para ir ao estádio. Agora o Pedro, depois à tarde, quando disse que não havia teste, olha, já foi tarde, já estava comprometido, portanto, mas com pena minha, mas lá está, é aquilo que o Pedro disse, o Sporting só precisa do empate, e portanto o Ruben Amorim quer ganhar tudo, e mesmo que não ficasse muito chateado em não estar presente na Final Four, porque obviamente são mais jogos, e nós sabemos sempre aquilo que implica em termos de um plantel curto, a verdade é que o discurso é sempre positivo. E é esse discurso que acaba aqui por fazer, por fazer a diferença. Discurso é sempre positivo, ele não queria dizer que não queria estar e não queria ganhar. Portanto, isso é um discurso que nunca passará, e vocês nunca vão ouvir isso no Ruben Amorim. Apesar de, se calhar, de pensar que, se calhar, até estrategicamente, se o Sporting não fosse, não havia assim tanto problema. Mas nunca passaria como antigos treinadores que passaram no Sporting, em que desvalorizaram competições europeias e que valorizaram taças de ligas no seu discurso. Isso nunca pode estar presente num treinador de Sporting. O treinador de Sporting tem que ser sempre ambicioso e mostrar sempre que quer ganhar tudo. É para isso que está no Sporting. Se não fosse para ganhar tudo, estava num outro clube qualquer. Mas no Sporting tem que mostrar sempre isso. Obviamente que podem, e as fichas todas na Liga Portuguesa, depois a Taça de Portugal, depois as competições europeias, a Taça da Liga fica em último, isso claramente, a Taça da Liga e a Liga Guadiana e essas coisas todas. Agora, um treinador à séria do Sporting nunca pode dizer que não é candidato a ganhar um troféu, e nunca pode dizer que não quer estar presente nas finais. Essa é que é essa. E já tivemos treinadores no passado que desvalorizaram muitas competições. E esse discurso, parece que não, afeta não só os adeptos, mas também afeta os jogadores, não é? Os jogadores também ouvem. É um discurso de fora para dentro. Podem ter redes sociais, claro. Certo? Tem que ser, sim. E o que o Ruben Amorim diz cá fora, diz lá dentro. Diz exatamente o mesmo. É para ganhar. Obviamente que não vamos jogar com os mesmos titulares, não vamos jogar com os mesmos jogadores, mas é para ganhar. Ele confia todo no plantel, da mesma forma que teve a coragem de fazer aquilo que fez em Amsterdão. E, portanto, amanhã vai poupar alguns, não todos, mas vai poupar alguns. E, obviamente, o Sporting tem que carimbar a passagem à Final Four na Taça da Liga em Leiria, para depois ganhar. Estamos lá e ganhamos. Já aconteceu no passado, também não ligámos muito, acabámos por ir lá e depois lá fomos as fichas todas, porque estando na final é para ganhar. E já agora deixa-me só dizer uma coisa, a final da Taça da Liga, a Final Four, já tem bilhetes à venda, que eles normalmente põem em pré-venda. Os bilhetes custam 5, 10 e 15 euros. 5, 10 e 15 euros. Amanhã o bilhete mais barato custa 10 euros. É só assim um termo comparativo. Eu percebo que o Penafiel, obviamente, fará... está ali a tentar fazer uma receita ex-tradicional, também não seja muito, mas são pequenas incoerências que acabam por não fazer assim muito sentido. Quer dizer, a final da própria competição tem o bilhete mais barato a 5 euros, mas depois um clube na fase de grupos dessa competição cobra no mínimo 10 euros. Epá, enfim, é isso. Mas é um sucesso, é um caso sucesso, na cabeça dos diretores executivos da Taça da Liga. Que as pessoas não percebem e vão continuar sem perceber. Pergunto-vos aos dois, e a Maurício já falou disto várias vezes, a questão do ritmo de jogo e da necessidade física que os jogadores vão tendo, tendo jogos tão próximos uns dos outros e tendo um plantel aqui tão curto. João, nesta fase do campeonato, em todos os sentidos do campeonato, que eu quero dizer, não achas que os jogadores já deveriam estar aqui mais do que habituados a perceber que com Amorim só joga quem consegue efetivamente aguentar este ritmo? O Amorim já disse isso, não é? Aqui é preciso treinar, eles se calhar treinam mais forte até que nos jogos, e essa acho que é a grande diferença. A intensidade dos treinos é intensa, se calhar às vezes mais forte que alguns jogos, e por isso joga quem estiver preparado e quem treina bem durante a semana. Mas mais do que isso, o que me dá gosto é ver alguns comentadores que disseram que o Sporting nunca na vida iria conseguir estar a jogar bem e ganhar estando a jogar à quarta-feira, ou sábado, ou seja, competições europeias. Nunca na vida, meu Deus, coitadinho do Sporting, não está habituado, só foi campeão ano passado porque não jogava às quartas-feiras e tudo. Não tinha adeptos no estádio. Pá, conclusão, primeira equipa portuguesa a garantir o apuramento e uma jornada de fim da Liga dos Campeões, líder do campeonato, segunda melhor defesa da Europa, está em todas as competições, estamos na taça da Liga, quase na final, ou na Final Four. Somos a única equipa que ainda não perdeu para o campeonato. E portanto, se calhar o Porto também ainda não perdeu para o campeonato. Portanto, Porto e Sporting. Porto e Sporting, sim. Porto acho que só perdeu para a Taça da Liga, né? Contra o Santa Clara. Sim, já está eliminado, pronto, até, inclusive. Está a nível nacional, então, nas competições europeias, nacionais, é a única equipa que ainda não perdeu. Portanto, isso abateu todos os comentadores da velha guarda que existem no futebol, que previam, aliás, como hoje também previram, que o Sporting não tinha a mínima chance contra o Manchester City. Portanto, a mínima. Vamos guardar esse áudio, porque há áudios interessantes que depois são relembrados, depois das conquistas do Sporting. Há tesourinhos deprimentos muito bonitos de se ver, eu gosto muito de os recordar. E, portanto, acho que o Sporting, sim, tem um plantel curto, mas isto também possibilita, Mariana, que todos estejam... ou seja, é mais fácil o Amorim, a estratégia é muito fácil para o Amorim, é mais fácil motivar um plantel mais curto que um plantel mais longo. Claro. Um plantel mais longo, há alguns jogadores que não jogam mesmo nada. Os jogadores, tu consegues fazer isso. Exatamente, há jogadores que num plantel longo não jogam mesmo nada em termos de minutos, ficam muitas vezes de fora. Num plantel mais curto, todos estão preparados para ser chamados a qualquer altura. Quem diria nesta altura que o Mateus Reis era um titular imprescindível de Sporting? Quem diria? Não é? Quem diria? Digam-me aqui quem é que diria que é ninguém, não, e quem disser está a mentir. Nem eu diria, ninguém diria. Ninguém, fazer aqui uma observação que, para quem não sabe, o Abel Maia, nosso ouvinte e nosso patrono, é meu vizinho de bancada. Bancada, literalmente o lugar ao lado do meu é o do Abel. E nós já perguntámos que Mateus Reis é este. que foi trocado claramente por o Mateus Reis que nós vimos anteriormente. Não, o falso está preso na Cabo do Castro. O verdadeiro, o falso é o que está em campo, o verdadeiro está guardado na Cabo do Castro. O Castro é que fez a choque. Exatamente. É tipo a história dos Reis. Mas isso só comprova aquilo que nós estávamos a dizer, não é? Porque um plantel curto dá sempre para ser muito mais trabalhado, o jogador sente-se importante e, portanto, está sempre ligado à corrente porque sabe que tem que trabalhar para ser titular e sabe que tem uma hipótese. Certo. Quem diria que o Gonçalo Esteves, que veio do Porto, que não jogava no Porto B, como é que o miúdo, que já jogou na Champions, já jogou no campeonato, como é que não pode estar motivado numa equipa como o Sport? Como o Nazinho, não é? Como o Ogarte. O Ogarte esquecido, quando foi... Pá, teve o seu período de adaptação, foi-se habituando ao ritmo do Sporting, chegou à altura que foi chamado e agora o Ugarte. E eu encanta-me ver o Ugarte, por exemplo, a jogar. E, portanto, é isso que eu gosto do trabalho do Amorim, e estou grato ao Amorim por isso, e estarei sempre grato por isso, por nos ter dado, quanto a mim, se calhar das duas melhores épocas que nós já vivemos enquanto Sportingistas. E pergunto-te diretamente, João Castro, enquanto estas teorias... Que ocorrem sempre e vamos guardar esta imagem. Aliás, o Palhinha até está a olhar para ele de lado, como se diz, este gajo está completamente bêbado, tu em fevereiro vais ver. Não, eu percebo que se diga que o Sporting tem menos hipótese de passar agora, não tem qualquer hipótese, primeiro qualquer é um erro matemático, não tem qualquer hipótese, para já nem pode dizer aquilo, mas isto lá está, isto qualquer comentadeiro de vão de escada. É, mas claro que este senhor também tem uma história curiosa, porque houve muitos sportinguistas que andavam todos contentes, o ano passado, há uns tempos atrás, quando ele andou aí a escrever uns livros. Agora, o problema é que quando há gente como esta a comentar na televisão, pá, olha o que é que se há de fazer. Enfim, pronto, não há muito a dizer. É o que é. Assim, porque, é um bonito quadro. Sim. E a imagem é bonita, vamos guardar, um olhar para vamos ele. Guardar, guarda Pedro Varela. Eu só vou relembrar que, por exemplo, este ano na própria Liga dos Campeões o Xerife ganhou ao Real Madrid. Exato. Também não tinha. Se calhar houve comentadores espanhóis que disseram que o Xerife não tem qualquer hipótese de ganhar ao Real Madrid. Sim, houve o Ribeiro Cristóvão em Espanha, em Espanha não, mas se calhar que não disse que não havia hipótese, há sempre alguém, há sempre o Ribeiro Cristóvão em qualquer lado. Também que digam, pelo menos, como o Pedro referiu, e bem, e se vimos a KPMG e algumas coisas que podem fazer alguns estudos, digam claro, agora... que 10% de hipótese para o Sporting. Agora, não tem qualquer hipótese de passar, é se não tivéssemos nos oitavos final, mas para azar de uns, nós estamos nos oitavos final. Para azar de muitos, até te digo, João Castro, para azar de muitos. Olha aí, prosseguindo aqui, Pedro Varela, rapidamente, salvaguardando que já dissemos isto, voltamos a dizer, para amanhã não é preciso teste, para o jogo em Barcelos no sábado também não é preciso teste. A Amorim dá sempre importância ao jogo a jogo, e a verdade é que a Amorim quer ganhar amanhã e quer ganhar no sábado. Mas Barcelos, nós já temos uma história com Barcelos longa e de muito frio. Condições que não são propriamente as melhores para se jogar futebol. Do que é que estás à espera do jogo no próximo sábado? O ano passado tivemos lá um dos grandes jogos e provavelmente um dos jogos mais importantes para a caminhada do título, que toda a gente se recorda, nomeadamente pela segunda parte. Uma primeira parte muito mal jogada, mas uma segunda parte em que fomos para cima deles e que dominamos o jogo de início a fim e acabamos por marcar dois golos, Coates, e um deles já nos descontos, que toda a gente se recorda. Na altura falou-se muito desta união da equipa, da capacidade, do quanto a equipa nos últimos 15 minutos acreditava ser possível, que podíamos ganhar os jogos. E bem, o que eu estou à espera é o que nós todos esperamos desde que a Amorim encaixou neste modelo que o Sporting é de vencer. Agora, sabemos que todos os jogos são complicados, sabemos que às vezes as coisas não nos correm como queremos, às vezes não, uma diferença, há sempre uma diferença grande em relação ao ano passado. Primeiro, somos campeões, e isso foi uma prova de confiança muito importante, porque ser campeões moraliza qualquer jogador, qualquer equipa, e portanto percebem eles também que há uma capacidade para vencer qualquer equipa. E depois, que é outra, que é, hoje em dia olhamos para o banco e não é como o ano passado, em que havia alguma dificuldade, às vezes, de fazer as substituições e de perceber qual delas é que poderia mexer efetivamente no jogo. Nós hoje em dia sabemos que há jogadores que são muito importantes. Eu acho que vi muita gente com saudades do Paulinho no sábado, em Alvalade, engraçado. Só me deu vontade de rir. Eu e o Castro rimos um bocadinho até... antes de gravarmos o Patreon do Sporting 160 nesse pós-jogo, porque não fomos os únicos a ouvir falar de várias pessoas que já falavam de saudades do Paulinho e da importância que ele tinha na parte ofensiva do Sporting e naquele famoso ponta do tridente de PSP, como o Castro lhe costuma chamar, mas a verdade, aquilo que nós olhamos é, sabemos que há jogadores que são absolutamente fundamentais, mas há outros que vêm do banco e que muitas vezes acabam por ser importantes para a dinâmica do jogo. Cada jogo é um jogo, cada equipa com quem defrontamos, cada estádio que jogamos é um estádio bom, não podemos nos queixar. Eu percebo aquilo que estavas a dizer, mas hoje em dia os jogadores estão habituados às condições climatéricas, o relvado é bom, o estádio é ótimo. Já se compararmos, por exemplo, com o de Penafiel, a última vez que eu lá fui, as casas de banho não tinham luzes e era tudo às escuras, portanto foi espetacular. O facto de não termos saído de lá todos molhados uns aos outros já foi de si um milagre. Não foi ver o Sporting, foi ver um Vitória Sport Clube Penafiel na 2ª Divisão. Na altura eu trabalhava em Guimarães e fui ver praticamente os jogos todos do Vitória na 2ª Divisão e, portanto, tive a oportunidade de voltar a visitar campos da 1ª, de clubes que estavam na 2ª, que já tinham estado na 1ª, e outros campos fabulosos da 2ª Divisão, que não deixam saudades absolutamente nenhuma, mas pronto, faz parte da festa do futebol. Mas a verdade é que aquilo que são as condições básicas, um bom estádio, o apoio do público, que vai ter certamente sportinguistas, capacidade de equipa, estará, sabemos que não vai poder contar com os Gaio, mas nem com o Paulinho, vão lá estar outros, e esses outros dão garantias, têm capacidade para claro que teríamos mais hipóteses, já tivéssemos todos aqueles que estão disponíveis, não tem. Eu acho que o Paulinho vai ser mesmo no dia. No limite, eu acho que o 10º dia é o dia de jogo. É o dia de jogo. Olha, eu não sei depois como é que o protocolo, se é 10 dias contados, quadra e régua, se é ser no dia anterior, não sei o que é que eu acho que é que está. Até conseguiu jogar. Foi no dia. Eu acho que o teste vai ser no dia, Pedro. Tipo sábado de manhã. Isso era giro, por acaso, que dava-nos um jeitaço do caraças. O Paulinho é da zona de Barcelos. Exatamente. Santa Maria da Zona Barcelos. Um regresso a casa. É, exatamente. Aliás, chegamos a falar disso quando falamos com o Paulo. Com o Paulo Alves. E quem quer recordar um bom programa, por causa de um ex-jogador nosso que mora em Barcelos atualmente e que já treinou o Gil Vicente, o Paulo Alves, recentemente foi nosso convidado aqui e foi um belíssimo programa do Sporting 160. Foi um programa incrível. João, pergunto-te diretamente relacionado com o Paulinho. Paulinho, que lá está, estamos aqui todos na dúvida se pode, se não pode, se vai, se não vai. Não indo, quem é que vai fechar aqui aquele tridente? Não, acho que o tridente vai ser, se não houver mais lesões e mais Covid, eu acho que o tridente vai ser o mesmo de sábado. Vai ser o Nuno Santos à esquerda, o Sarabia e o Pote, e depois depende das dinâmicas do jogo. Pode ser o Sarabia de vez em quando ao meio, às vezes o Pote. Pode ser muito aquilo que aconteceu em Alvalade diante do Boa Vista. Portanto, acho que vai ser esse o tridente, quase de certeza, para sábado. Claro que ainda temos um jogo pelo meio, pode haver lesões, é como eu estava a dizer, pode haver Covid, pode haver o teste de Paulinho a dar certo e Paulinho ser chamado, depende também da condição física do Paulinho. Não é bem igual ser central do que ser ali ponta de lança, portanto, e o Paulinho corre muito, portanto, pode ter sido afetado um bocadinho pelo Covid, não sei como é que está o Paulinho, desde já mando-lhe aqui um grande abraço para esse companheiro da Fórmula 1, que é o Paulinho, de jogar Fórmula 1, e portanto espero que ele esteja bem, sem sintomas nem nada, porque se calhar até pode jogar, mas vamos ver. Mas acho que o tridente vai ser o mesmo. O que me preocupa é nós não termos realmente nenhuma solução, porque Tiago Tomás, e aqui é uma pergunta de um espectador, realmente já não conta para Ruben Amorim para a posição 9, já toda a gente percebeu, não está preparado para a posição 9, porque não dá aquilo que o Paulinho dá, nem nada parecido. É um jogador só de ataque de profundidade, de diagonais, mas não é um jogador de vir cá atrás, receber, construir e depois aparecer lá na frente. E, portanto, sobra-nos aqui quem? Esta decisão de uma equipa mais móvel como Pote ou Sarabia, ou até mesmo Tabata, que sim, é o que se aproxima mais do Paulinho nesta altura, em termos de jogo, do que pode fazer. E aqui, já agora, vou introduzir aqui um tema. Não vejo, nesta altura, ninguém preparado na equipa B do Sporting ou no Sub-23 para dar o que o treinador quer, nem o Rodrigo Ribeiro ainda, nem o Chemetri, nem só Colum estão a ser opostas do Ruben Amorim, podem estar a ser preparados, muito porque, quanto a mim, essas equipas do Sporting deixam um bocadinho a desejar em termos de futebol jogado, e acho que estava na altura do Sporting pensar noutro tipo de treinador para o projeto que tem ali no Sub-23 ou na equipa B. E, portanto, se alguém do Sporting estiver a ouvir, que coloco os olhinhos nos treinadores do Estoril, porque tem ali grandes treinadores e o Estoril sub-23 é uma maravilha vê-los jogar, por exemplo, e portanto, se alguém estiver a ouvir do Sporting, que comece a projetar, porque se nós queremos que os escalões anteriores à equipa A estejam a jogar bem e a produzir muita qualidade, se calhar também temos que ter umas equipas técnicas que façam com que a equipa jogue com essa qualidade, o que não tem acontecido. Exatamente, e a verdade é que temos que pensar no futuro é hoje, não é quando ele chegar. E meninos, uma hora de programa, consegui cumprir os temas todos numa hora de programa, vamos então às notas finais. Ah, já vai? Começa por quem? Ti, Pedro Varela. Ah, ainda bem. Ainda bem, o Castro vai aproveitar, não tem, vai fazer como eu costumo fazer, não tem notas finais, e vai já arranjar umas notas. Vou ser sincero, tinha duas notas finais. Eu tenho duas, mas uma é brincadeira. Tenho uma nota final que queria falar. A primeira nota final e mais importante é que quarta-feira começa o Mundial de Setas, que é provavelmente as coisas mais espetaculares para acabar o ano novo. E portanto, como ainda agora falaram, não se esqueçam, 15 dias de competição, está lá um português, são 26 noites completamente esgotadas, começa já na próxima quarta-feira. Brincadeiras à parte, toda a gente sabe que eu tenho essa paixão pelo universo das setas. Eu tinha dito até esta semana no Twitter, até por causa de uma discussão com várias pessoas ao nível das questões da pirotecnia, a Sport TV acabou por enganar todas as pessoas no comentário que fez no jogo diante do Boa Vista, acabou por dizer que as pessoas assobiaram um petardo lançado e não sei o que mais, e não aconteceu nada disso. Quem estava no estádio viu que não coincide com o momento, nem tem nada a ver, apesar de já ter acontecido noutros momentos, e não estou a dizer que isto é bem, mas eu gostava de dizer aqui duas outras coisas em relação a esse fenómeno, porque eu tenho, gosto muito de observar e de ver como é que as coisas vão mudando, e isto não é fruto de nenhum estudo, nem nada do que eu vou dizer, tem base científica, a única coisa que tem é a minha sensibilidade de jogos que vejo fora da Alvalade, que vou à Alvalade, dentro daquilo que vai sendo possível ver, gosto de observar, às vezes gosto de estar sentado na bancada e só apreciar os comportamentos, os adeptos, como é que eles fazem, o que é que eles não fazem, o que é que eles dizem, e acho que a idade acabou por também me levar a tentar ter um discernimento um bocadinho diferente do que era, se calhar, há 10 anos, um bocadinho mais novo. E uma das coisas que reparei, eu cheguei a comentar com isso sim, com o Castro, quando vínhamos no carro, no jogo Ajax-Sporting, o Sporting Ajax em Alvalade. E curiosamente, eu até disse uma coisa e ela, e até vou contar porque acabou por ser engraçado, como as coisas são de Sporting 107. Nós nesse jogo fomos para uma espécie de central, aquilo até é central, é considerado central, embora um bocadinho já no enfiamento da linha quase final, mas aquilo é uma espécie de central, é uma central poendo, o que é que aquilo, já não me recordo, já perto da bancada sul. Epá, e gosto de observar, e é evidente, eu não gosto de catalogar as pessoas, há aqui uma coisa que eu quero já dizer, no estado de Alvalade deve ser possível existir gente que goste de ver o futebol sentado como se estivesse a ver ópera, e calado, sentado como se estivesse na praia, em pé como se estivesse no seu último momento de vida, a cantar, outros calados, outros a gritar, outros a insultar, outros a insultar dentro daquilo que são os insultos tradicionais de futebol, não é xenofobia, não é racismo, não é nada disso. Uns gostarão de pirotecnia, outros não gostam, uns gostam de fumos, outros não gostam. Acho que deve haver espaço para todos, e um clube plural e um clube com a imensidão de adeptos como os nossos merece isso. Agora, uma das coisas que eu tenho reparado, e é evidente que não quero com isto dizer que é culpa desta direção, assim diretamente, que acho que não, as coisas não são assim, mas uma coisa que se tem reparado nestes últimos tempos é que há um ostracizar de um determinado tipo de adeptos em Alvalade, ou mesmo fora de Alvalade, que a mim me custa um bocadinho confundir-se o apoio e a importância que têm determinados grupos organizados, ou adeptos que possam até estar nesses grupos organizados e nem ter nada a ver com o que muita gente diz que acontece nos grupos organizados, ou seja o que for. E a importância que eles têm, não só em Alvalade, como também fora de casa. Vamos ver amanhã. Amanhã vai ser um bom dia para tirar uma fotografia e ver quem são os adeptos que lá vão estar. Mas olhando para este tipo de comportamentos, repara-se que nos últimos, nomeadamente, 2-3 anos, há uma tentativa de ostracizar um tipo de adepto, que é o adepto das claques, é o mau, é o vilão. Curiosamente, para mim, maus e vilões são os rendeiros da vida, são os Ricciardis, alguns até são sportinguistas, isso para mim são os vilões, são aqueles que têm roubado muito. É evidente que para mim um criminoso é um criminoso, e um criminoso é para se prender e colocar na cadeia, ou pelo menos apresentar a um juiz e colocá-lo na cadeia, e tanto vale na cadeia, e tanto vale para o presidente de um grande banco, como vale para um elemento que esteja em alvo lado. Um presidente do clube, por exemplo, podia ser. E infelizmente as televisões ainda agora voltaram a fazer uma coisa absolutamente triste, que é aquelas fotos de mostrar o rendeiro de pijama, ou prender o Bruno de Carvalho uma, nas vésperas de feriado, de férias, não era férias, de uma greve judicial, só para estar lá 4 noites preso, ou fazer outras coisas assim. Tem que haver um mínimo de dignidade, porque as pessoas, quando são neste tipo de casos, no caso do rendeiro, até é um condenado, é diferente. No caso do Bruno de Carvalho, era apenas para investigações e depois potencial arguído para casos que avançou para tribunal. Mas o que me parece é que muitas vezes estes últimos tempos têm-se ostracizado. E eu reparei, por exemplo, isso em Alvalade, uma coisa que eu notei, o João tinha uma pessoa que estava ao lado dele e estavam mais algumas pessoas à nossa frente. Epá, e de repente, quando eles abriam uma tocha, nem atiraram nada. Na altura ainda nem tinham atirado nada. Ele, ei, lá estão aqueles filhos da puta, não sei o quê. Epá, e a mim estava-me a meter alguma aflição. E eu hoje em dia, se fosse há 10 anos, eu tinha-me levantado e tinha insultado logo aquela gente toda. Já o fiz pai, há 15 anos, numa bancada em cima, quando foi no tempo do Peseiro, nosso treinador, e insultei a bancada toda. É pá, completamente estúpido, porque aparecia um gajo qualquer, dava-me uma chapada e eu ficava com ela, porque eu não faço mal a uma mosca, quanto mais andar à porrada com alguém, sou logo dos primeiros a fugir e vinha logo a correr para o Porto. Mas a verdade é que na altura olhei para aquilo e disse assim, é pá, este comportamento irrita-me um bocado. As pessoas têm... Uma coisa é dizermos assim, pá, não mandem os petardos para cima dos jogadores ou dos campeões. Epá, concordo perfeitamente, acho que não. Agora, quando abrem tochas, pirotecnias, epá, se calhar deveríamos pensar um bocadinho que há pessoas que podem gostar daquilo. Se calhar valeria a pena perceber de que ponto é que nós poderíamos ter isto na lei e se calhar enquadrar de uma forma diferente. Epá, as multas que o Sporting está a pagar, eu tenho dúvidas que aquelas multas dos cânticos e do que se diz, se aquilo não é, como disse ainda no outro dia um amigo meu que nem é sportingista, se aquilo não é delito de opinião, se aquilo não é uma vergonha multar-se por se fazer aquele tipo de comportamento. E na verdade, aquilo é uma mina que o Sporting já gastou mais dinheiro. Quer dizer, são multas mais caras em Portugal quase que nas competições europeias. Mas então, e estava ali a falar daqueles comportamentos, depois, como é óbvio, eu não disse nada disso, fiquei a pensar para mim, e curiosamente, o rapaz estava ao lado de João, conhecia-nos do Sporting 160, conhecia-nos do Twitter, e até depois apareceu em privado, mas eu entendo que as pessoas têm direito a manifestar-se e dizer, eu não concordo com aquilo. E pá, mas o facto do que se passou, episódios que nós já falamos aqui em 2019, que foram graves, a forma como não se procura perceber que só há uma forma de tu teres tudo aquilo que são adeptos, sejam eles de qualquer extrato, e aliás basta olhar para os estatutos de Sporting, todos têm, tem que ligar só aqui o computador, tem bateria, sem bateria, todos têm direito a estar em Alvalade. E portanto custa-me um bocadinho que esta lógica de se juntar tudo no mesmo bolo e se achar que, porque eles mandam isto e isto é escusado, e até o próprio comunicado do Sporting, colocado ali a seco, naquele dia, de jogo, epá, depois dos problemas que o diretivo também lançou. Deixa-me uma nota sobre claro. Isso, mas continua, Pedro, força. Acho que as coisas, acho que não se ganha nada, é tempo de enterrar alguns machados de guerra, de batalha. Acho que isto não faz sentido nenhum, acho que devemos olhar e perceber se há espaço para todos. Acho que as discussões deviam ser construtivas. A maior vitória que nós tivemos este ano enquanto adeptos foi a do cartão adepto, e ganhou-se uma vitória completamente construtiva, ganhou-se de uma forma em que se conseguiu lidar, explicar, ser pedagógico. E é isso que falta um bocadinho em Alvalade. Eu acho que de parte a parte, não estou a dizer que é só de uma, acho que de parte a parte faz falta de haver alguma pedagogia para que seja possível continuarmos com aquele ambiente que nós temos. É evidente que os adeptos têm respondido de uma forma inacreditável, no apoio aos clubes. E para terminar, é óbvio que eu nunca irei defender as multas que o Sporting paga. É evidente que isso não faz sentido, é dinheiro mal gasto, devemos ter cuidado. Aqueles avisos que o Sporting coloca em Alvalade também os leva fora de Alvalade, e bem, Acho que não é por aí. Acho que se querem lutar e se querem que determinados artefactos sejam possíveis, que se deve ir pelo outro caminho, mas também não deve ser pelo caminho dos outros acharem que aquilo é uns vândalos e não sei o que mais. Uns podem não gostar de pirotecnia, têm todo o direito. Uns gostam de ver sentados, outros gostam de ver de pé. Há espaço para todos, em 50 mil, num estádio que raramente esgota, há espaço para todos. Eu vou só deixar uma nota ainda antes de passar para as tuas notas finais, João. Que eu que vou ao Alvalade com maior regularidade, como toda a gente sabe, eu sou daqui de Lisboa, portanto tenho uma vantagem maior nesse sentido. E toda a gente percebe que existem jogos de risco e jogos sem ser de risco. A verdade é que eu não tenho sido revistada em alguns jogos em Alvalade. Há jogos onde me revistam e, se me permitem a sinceridade, e me tocam em sítios que eu nem sequer sabia que tinha. E há outros onde eu posso entrar e posso levar o que entender dentro da mochila. Portanto, acho que mais do que não pagar multas, acho que está aqui um critério de ou se revista sempre ou não se revista nunca. Porque para mim, um jogo com boa vista, eu posso atirar, e voltando aqui um bocadinho à Aroca na altura em que eu fumava, atirar o Icos para o árbitro. Eu posso atirar num jogo com o Aroca ou num jogo com o Porto, acaba por ser semelhante. Portanto, era só essa nota que eu queria deixar, e obviamente está aqui na questão de revista que deve ser feita, pelo menos na minha opinião, em todos os jogos e de igual forma. João, as tuas notas finais. Só em relação ao que o Pedro referiu, eu acho que tem-se que, eu sou a favor da pirotecnia no sentido de usarmos potes de fumo e tochas, não petardos, que é uma coisa completamente diferente. Dúvida, e as pessoas, portanto, e atirar realmente para o relevado, não, porque paga-se multa, e portanto, por isso, agora, tochas e aquelas, e as tochas e os potes de fumo, acho que dá uma... Alguém está a dizer, desculpa, João, estou a interromper, porque alguém está aqui a dizer que há um batuque de fundo na emissão, e realmente houve-se assim um batuque, ainda não percebi o que é que é. Mas não. Eu, para mim, é um dos gajos que está a tentar fugir da Cabo do Castro, mas está a bater a porta. Caraças, o Pedro Gonçalves a tentar fugir, vou já. Guarda. Que de vez em quando ouve-se um batuque, sim, assim, uma coisa parece... Está aqui a minha filha, mas ela está ali muito silenciosa. Mas não sei de onde é que isso veio. Também não sei. E portanto, temos que distinguir, e conheço pessoas que adoram potes, adoram tochas. Aliás, potes agora gostamos todos, mas potes de fumo, tochas e petardos é diferente. E, por exemplo, agora nos países escandinavos, na Suécia, já é permitida a pirotecnia. E é um espetáculo fantástico. Na Alemanha vou fazer teste este ano, e o Berlim... Exatamente. E não mandaram as tochas para o relevado. Só acenderam as tochas. Não mandaram petardos para o relevado. Acenderam as tochas, lançaram os fumos e ficou assim. A bancada toda iluminada, mas acaba por aí. Portanto, acho que são coisas que se tem que decidir, regulamentar, mas se queremos campeonatos... aliás, se queremos todos o futebol todo sentado ali, coisa, para isso eu vou para a ópera. Eu adoro ver o futebol de pé. Se for sempre a ver sentado, não haja fumos, ninguém, qualquer dia, proíbem os cânticos. E só podemos bater palmas. Portanto, se for assim, se calhar eu prefiro ir ver ópera. Este era um aspecto. Porque, por exemplo, ir ao Alvalade custou-me bastante. Aliás, levantei-me uma vez e pediram-me logo para me sentar, não foi, Pedro? Logo ao início, eu pus-me logo de pé a mandar vir ali numa jogada e pediram logo para sentar, mas pronto, enfim. Bancada central ao que é. É bancada central ao que é. Faz-me confusão. Mas. Notas. Epá, eu hoje estou muito desportivo, muito desportista, e tenho aqui duas notas que não têm nada a ver com o Sporting. Três notas que não têm nada a ver com o Sporting e uma com o Sporting. Primeiro, dar os parabéns ao treinador Renato Paiva, que foi campeão no Equador para o Independiente del Valle, que é realmente é mais um treinador português a ganhar um título estrangeiro, e eu acho que nós devemos mencionar. É um clube que nunca foi campeão no Equador, portanto, imaginem a festa que foi. É um clube que tem um projeto muito bom de formador, já lançou aqui vários jogadores muito interessantes, e agora conseguiu ser campeão. Portanto, parabéns para o Renato Paiva por essa conquista. Segundo, lamentar, obviamente, a agressão ao jogador do Benfica, Otamendi, em que foi agredido dentro de casa, quatro indivíduos que assaltaram a casa e levaram os seus pertences, mas que também houve agressão física, e portanto lamentar qualquer tipo de agressão contra qualquer pessoa, e portanto, e também contra um jogador, seja nosso, seja do rival, obviamente. Porque a segurança, e estarmos em casa, nós temos que nos sentir seguros em casa, e quando isso não acontece, é um desconforto muito grande, e portanto lamentar, e espero que recupere. A terceira nota... que eu tinha, é que vai começar depois em janeiro a Copinha, que é tornei-se o 20 brasileiro, que eu sou completamente fã, e portanto vou ter mais umas horas sem dormir a ver muitos jogos, mas foi de lá que saíram muitos grandes jogadores, e portanto aconselho aqui à malta do Sporting, do Scouting, a que perca também algumas horas como eu, e coloquem os olhinhos também nos jogos da Copinha. Portanto, isto era mais uma mensagem subliminar. Depois, com uma nota, muito satisfeito pela vitória do Sporting de voleibol feminino diante do Futebol Clube Porto, porque o Futebol Clube Porto é o melhor plantel de voleibol feminino, e eu gosto muito e considero amigo o treinador do voleibol do Sporting, o Rui Costa, que já foi nosso convidado, e temos um grande amigo como o Adrian e o Tigas, dois grandes amigos que adoram voleibol e futebol feminino. Ir ao Dragão Caixa ganhar 3-1 ao Futebol Clube Porto dá-me um especial prazer, por realmente ter lá pessoas, ou seja, o Rui Costa e mesmo amigos que gostam muito do voleibol, e foi uma grande vitória. Portanto, um abraço para eles, foi uma grande conquista do Sporting no Dragão Caixa, o que mostra que mesmo com menos armas do que o rival, com menos orçamento, é possível ganhar. Portanto, não há impossíveis. Isto é uma mensagem final para elencarmos ao Manchester City Sporting. Não há impossíveis. Plantel menos valioso, plantel até mais numeroso por parte do adversário, com muito mais qualidade, com muito mais favoritismo, e nós fomos à casa do rival com menos armas e acabámos por vencer. Então, uma mensagem subliminar do voleibol feminino para o futebol masculino. Não há impossíveis, há sempre uma percentagem de hipóteses, temos que agarrar-nos a elas e ter sempre esperança e acreditar nas nossas qualidades. É isso que os sportingistas têm que fazer. Os jogadores têm que acreditar nas qualidades deles e nós temos que confiar na equipa, porque a equipa tem-nos dado provas de muita confiança. E é isso mesmo. Era a Mariana que estava a fazer barulho, descobri que agora. Que interessa. Pronto, lá está. Sou eu. É o teu microfone, tu tens microfone de não, pé. O microfone está aqui. Mas é isso, exatamente. Deve ser na mesa. Estão aqui a dizer que na SIC Notícias também acontece isso, com os microfones que estão na mesa. Portanto, é a Mariana. Só para saber. Estavas a abanar o pé. É a Mariana está a abanar, ela deve estar nervosa já para o jogo da manhã, está ali a abanar. Está a abanar e a coisa, não, vamos testar para a próxima semana com outra posição, digamos assim, e vamos ver. Mas é engraçado, só acontece quando não falas, que agora estás a falar, não acontece. Pois é. Estás a abanar, Mariana, estás nervosa, estás aí a abanar. Pergunta ao Abel como é que eu vi o jogo. Eu também sei, Mariana, como é que é que eu também Meu Deus, vocês já sabem como é que eu sou. Mas pronto, meninos, está terminado mais um Sporting 160. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Deixa-me só responder aqui ao Gonçalo, que está... Eu ia dizer isso, responda ao Gonçalo Simões, que ele está a spamar ainda. Eu tenho medo que ele tenha um ataque cardíaco. Calma, Gonçalo, tu respira fundo. Castro, achas que o Pedro Marques podia ser a alternativa? Tem mais golo que TT? Tem mais golo que TT. Tem mais golo que TT. Acho que o empréstimo ao Famalicão passou completamente ao lado. Não tem sido utilizado ou tem sido pouco utilizado, o que também é muito mau para nós. E acho que o Pedro Marques tem características que o TT não tem. E acho que é mais jogador de área, obviamente, e é mais finalizador que o Tiago Tomás. E está respondida a pergunta do Gonçalo. Agora sim, menino, está terminado então mais um Sporting 160. Obrigada aos dois. Obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir. Para quem vai a Penafiel amanhã, um bom Ainda jogo. Diogo, para quem aí, não vai. Vai, que sofre em casa como eu e como o João Castro, que estamos os dois, vamos estar. O João Castro vai estar a trabalhar. Eu vou estar. Eu ainda sofri mais, que vocês não imaginam o que eu sofro a comentar os jogos. Mas a verdade é que te tens portado lindamente e amanhã vou ouvir-te do início ao fim. Portanto, meninos, uma ótima semana para vocês, uma boa semana também para todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, não se esqueçam que o Covid não acabou. Viva o Sporting Clube Portugal. É verdade, e esta semana não há feriado à quarta-feira, não se esqueçam disso. Exato. Era bom, mas não é. E foi o primeiro programa que o Diniz adormeceu em direto, diga-se para assim. Mais um marco. Ó Pedro, mais um marco para o programa. Vou já pôr ali na lista dos marcos. Quando não sei se é um elogio para o programa, mas ele adormeceu durante o programa. Mas, provavelmente, quer dizer que foi música para os ouvidos dele. Foi música para os ouvidos dele, é verdade. Exatamente. Gostou do que ouviu, é verdade. Exatamente. Grande abraço e viva o Sporting. Grande abraço e viva o Sporting.